Romeu, Romeu, Oxerel, segunda para dar uma transmissão no passo zero, segundo hotel 3 dias, né? 3 dias, número 4, decimal 2. Voo no 645. Divisões, alguma possibilidade de dar eu o Leda no 645? 080. Leda ou 080 no 645.

945, autorizado tempo de voo 400, foi direto eu. Controle tá 3897, decolando a sua escuta, boa noite. 340 da Elta 3297, poderia pro a morte, vai dar presente? Leda, tá 3297. 4159. 59, Sky Brasília, 12425, Alterna 2655. extensão 1370. Agora já 350, se tem condições do 380. Tá 3537, então para separação de tráfego, posição Brusque, desce a nível 340. Salvador, boa noite, Oceané 6259, cruza 1500 na sua escuta. 259, mantendo o rumo de decolagem até 4000 pés, após direita Leda. Após direita Leda, mantenha a proa até 4000, 6259 da Oceané. Volta 3897, voa bridge. Manda a linha da presença, muito obrigado, 6259. Caso não vá interferir com o tráfego da chegada, haveria a possibilidade de coordenar junto ao centro Recife para vamos com toda a posição brilho para minimizar o nosso atraso? Sei que eu não vou coordenar. O problema não é chegar, é o tráfego que pulou sua frente na frente. Entendi, entendi. Então ele está restringindo aí, né? Ele. Tá bom então, toma a matéria, muito obrigado. Está mantendo a minha saída aí, qual o destino? Não, ele está me liberando a El. Também meio autorizado, 150. Brasília, 12425, alterna 2655. Grato, 3537. 231, nossa identificação, montem 360. Certo, essa identificação, planta nível 200. Papá, Romeu, Oscar Delta, chame agora a Brasília, 12425, alterna 2655. 297, aguarde. Sete, sete, identificação, atende 3400. Opa, Cego Romeu, essa identificação tem 470. 5505, chame Brasília, 12425, alterna 2655. Na identificação, sobe também 340 na proa de bridge. Alta 259, irei tentar, mas acho que Poços seria meio difícil, que já é área de Curitiba, mas mesmo assim eu vou tentar. Chão em Brasília, 12425, alterna 2655. Boa, 773, seguinte, próximo para 1251. A 73 foi na 1395, confirma. Essa identificação mantém 350. Olhada. autorizado a voar Tabajara Lima. Autorizado Tabajara Lima. Autorizado, Papa Charles Lima. Xanana 259, autorizado, Bravo Hotel Zulu. Hotel 3897, chame 12425, alterna 2655. Salvador, boa noite, Bono 099, cruza 1800 metros, Israel, Leda. Bono 099, está de vocês, está uma direção. 360, autorizado, Leda, Bono. Brasília, 12425, alterna 2655. Bono 773, chame Brasília, 12425, alterna 2655. Chame Brasília, 12425, alterna 2655. 3425, altar 2655.